295 da pouso. 295, você vai explodir agora no meio. Tem condições de executar após o TAN e virar retaguarda por simultâneo com o tráfego da companhia no portão 01, sendo que como o tráfego da companhia também vai puxar simultâneo, o senhor vai seguir com o número 2 no ponto de espera, seguindo o tráfego da companhia. Tem algum problema com o senhor ou não? Então quando o TAN iniciar o táxi, livrar, eu vou coordenar os dois por simultâneo, aí você puxa bem a retaguarda, quase ingressando no pátio 3, para livrar esse setor aí do push pro tráfego da companhia que tá no portão 01, tá ok? Uma 201 na escuta, copiou? Negativo, senhor. Não, tá ok. Em âmbito estrada, o chance do táxi. Luciana Lima, autorizado a ingressar na nossa rede, forte alinhada e pronto. Aguardo o TAN liberar, ok? A retaguarda, já vai iniciar o táxi. Ok, guarda o TAN, né? Isso, assim que ele livrar, você inicia, junto com 40-40. Eu vou te copiar o papel do 2-0 na posição. Salvador, é o TAN 3890 com 112 a bordo, com alternando Natal com 3 horas e 58 de autonomia, próximo para o TAN. Autorizado, direita, Índia, seu ponto de esperada 10, lá com a torre 1895, ajustado 1003. Confirma o POB, 112? 112, afirmativo. Índia no ponto de esperada 110, 1895, 1003 de para o TAN 3890. Afirmativo, copiado, bom. Autorizado, 40-40, simultâneo com o tráfego, tá acompanhando, um já iniciou. Se eu iniciei, eu puxei bem mais atrás. O 4201, fique atento, ok? O tráfego da acompanhando 3 já iniciou, não. Se eu dar uma esperada até ele iniciar e puxar mais a retaguarda, depois o senhor continua. Não tem problema. É, fique grato. Alô, Salvador, muito bom dia, 5514. 5514, trip, ciente, Aracaju, nível aprovado, nível 190, só um minuto, subida PUC. Ciente, senhor, se possível, o nível ao 130 e a saída Conde, por gentileza. Claro, 130 Conde, só um minuto. Muito obrigado. Salvador, mande o gol na 6-7. No 6-4-2, a Fox autorização, Recife. Tô no 6-9-7. 07, chamou Guarulhos? Paraná 07, incidente da Foxtrot, fornecido por exação de tráfego para Guarulhos. Check número 2, Guarulhos, 360 já aprovado, subida da EL, manda escuta cortada. Uno 642, Recife, para o melhor do mundo, só um minuto no 390, subida Fuca, manda escuta aguardando, número 3. Aí, fala, né? Serra Lima, decolado 285, contra descente Ferino 20.8. Uno 208 aqui do Serra Lima. Oi, bom dia, Papa Romeu aqui do Serra Lima, decolado na sua escuta, perfil coral. Aqui do Serra Lima, contato radar, sua para uma centena da presente Boa Coral. Gente, apurando direto coral aqui do Serra Lima. Autorizada a linha de decolar da 10 para o 73290. C30 para Aracaju, Golf 677, decolado 10, curva esquerda, saída Conde 0275, transponder 128, controle trip 55 no quadro, está no pátio 3, reportaremos quando pronto para o puxo acionamento. Afirmativo, sempre. Muito obrigado, senhor. Nada. Olha, azul 4201. Escuta? Será que confirmaram, senhor? Nosso companheiro, o 4040, ele prossegue com o número 2 na decolagem, né? Após o TAN? Não, não, ele seguiu com o número 2 após o senhor. É, no caso, o senhor vai seguir à frente devido à restrição que tem no PAD dessa taxiway da ponto interditado aí. Ele limita o táxi só via a Índia. Ah, então tá pensando, a gente vai ter uma logística aqui pra dar uma frente. O senhor vai seguir na frente e depois ele segue a retaguarda. Ok. Solo, bom dia. 2-1-1, portão 7, pushback acionamento. Poxa, 2-1-1 no portão 7. Tá aprovado, chame pro táxi. Para o táxi, o 2401, estamos com 115 a bordo, 415 ao pé do Ribeirão Preto. É, direita Índia, até o ponto de espera da 10, Lagoa Torre 1895, ajustado em 13. 1893, lá acabou a semana. Mente. Agora o táxi agora está aprovado. Vai para o táxi, está aprovado agora. 2 horas e 4 semanas de volta na linha. E não vai passar agora. Gente, segue que tá essa companhia, teu ponto de espera lá com a torre, 1895, 1013, bom voo. Obrigado. 2890, decolado 127, controle transfere 120 18. 208, obrigado. 1607, cópia. Prossegue. Guarulhos, 360, rota conforme plano, bridge, piso Luna 6, Bravo Hotel Zulu, decola no 0, primeira curva à direita, no perfil da EL, Leida Voz, Leida Voa Bridge, 5433, transponder, controle 120.8. 0, contato radar na decolagem, subo para o 330, sai da PUCA. 330, na PUCA, transferir 2190. Rota conforme plano. Autorizado Guarulhos 360 da EL, Bridge. Saída da EL, Bridge, Abzulu 16, BHZ. 5433, transponder 108, controle. Isso, a saída vai ser a. Da 10, depois do 10, curva direita, né? No perfil da EL, Leda, pós-Leda, sim, Bridge. Da EL, Leda. Solo voo 1804, portão 8, puxa acionamento. 1804. No 607, cotejo o transponder a frequência do controle? Vou no 607. No 04, estou com a Avianca um pouco à retaguarda, se tiver condições, está autorizado, após o traço autorizado. 08, chame o táxi. Voo 1804. Cliente aqui, o 1804. Batizaram, muito bom dia, após a rolagem do Embraer da companhia, só frente, ele mantém cabeceira no zero. Galera, bom voo aí. Servo no 390, rota via Pereira 58, decola 90, primeira curva à esquerda. No perfil da subida Pucajamo, transição Caju, 5431, no código transponder, controle 120.8. Certo, 6392, confere, só confirmando a aerovia, o Peruí 58. Chama no 10 quando pronto, puxa o final. O azul 4040 vai manter a cabeça no zero, aguardando a separação com a aeronave da companhia que decolou à sua frente. Azul 4201 decolar 231, estando em controle, 120 descendo 8, bom voo. 08, obrigado, bom dia, boa semana. Bom dia. No 7, agora de cópia 380, aprovado, subida para Brasília, perfil da árvore, não me escuta aguardando. 380, perfil da árvore, aguardando. Táxi, 211, são 5,6 a bordo, autonomia de 4 horas e 5 minutos. Confirmando novamente o POB, 5,6. 156, sim, copiado, táxi aprovado, pátio Índia, até o ponto de estrada 10. Num ponto de espera com a torre, 1 no 8.95, ajustado 2013, bom voo. Só confirmando, ponto de espera, torre, 1 no 8.95. Está autorizado no 08, voo 1804. Afirmativa, assim que eu venho aqui liberado, autorizado. Está autorizado no 08, você vai chamar para o táxi, 1804. Bom nome é 07 na escuta. Meu nome é bom dia. 4 mil pés, ajuste padrão. O nome é Ampes, eu vou no 0. Olha, Debris. Quando estiver pronto, chame o sol, lendo 2199 para cópia. Seja a porta de advertida, o trip 5362. Sétimo 5, cópia. Brasília 360, volta do Zulu no 7, decola no 0, curva pela direita, no perfil da subida Árvore, Elefa, e após sair conforme na aerovia. 5440 transponder, controle 120.8. Portal 9, chega no ponto pronto, puxa o final. 3517, cópia. 517, pronto, cópia. Brasília 380, rota via Pisolô no 7, decola no 0, primeira direita, curva direita no perfil da subida Arpo, Arbo Elefa, segue na aerovia. 5435, transponder, controle 120.8. Autorizado para Brasília, nível de voo 3820 via Upper Zulu 17, vamos decolar da pista 10, curva direita, saída Árvore, transição Elefa, intercepta aerovia 5435 no transponder, 120 decimal 8, controle de saída, soltando 3517. Correto, 02, portão, chamo quando pronto, puxa o sinal. Chamarei pronto. Zona modificada 0834, desça com referências visuais, reporta cruzando 2.500 pés no escudo do controle, Kilo Serra Lima. Antena 20, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia, Azul 4040. Bom dia, boa semana. 0, chama Recife 2085, 2545, bom voo. 2085, 2545, tá 3890. Só checar, eu tô 4-3, sua técnica correndo 4-3. 3 horas e 43, interna na cima. 1 minuto, prepare a Dael. 1804, Campinas, pudesse repetir o POB e autonomia? 1805, a bordo, 343, alternativa de Campinas. Entende. Táxi aprovado, parte vindo até o ponto de espera da 10, lá com a torre, no 8.95, ajustado em 2013. Pátio Índia, ponto de espera da 10, 1895, bom dia, 804. Salve Salvador, 3517 da TAM, pushback acionamento, ponto 2. Tráfego da Gol, um táxi, após o menino retaguarda, está livre, e chame para o táxi, 3517. Após a passagem de tráfego da Gol, inicia 3517. Bravo, Mike Fox, outro cópia. Bravo, Fox, Mike. Autorizado com Cunhas, 400. Rota conforme, plano, brilho, desilunameia, Bravo, até Zulu, conforme, decola, 17, primeira direita. No perfil da subida da El, Leida, após Leida, bridge, aonde segue conforme, plano, após. 5-4, 4-5, transponder, controle opera 120.8. Qual que é o B? Então confirme com a torre, chama agora mesmo na presença, da presença para o acionamento de táxi da colagem na 1 no 8.95, o ajuste M13, o Bravo Fox Mike com voo. Decolagem 1 0 6 2 1 9. Bom dia, Tato Salvador, Salvador Alfa, Yankee. Alfa, Yankee, Yankee, prossiga. Solicitamos autorização de abordo do Pátio 3, que é a posição 08, do Pátio 3, bom. Alfa, Yankee, Yankee, chame só, lendo 2 1 9. Passarelo 2223, identifica a chegada Bonfi, reporte das descidas. Identifica Bonfi, reporte das descidas. Salvador, voo 1804, próximo ponto de espera da Bíblia 10. Voo 1804, muito bom dia, ali mantém cabeceira 90. E agora a separação que a nave decolou à sua frente, vai fazer o chanel. Gente, autorizado a alinhar e manter 10, voo 1804. Solicitamos a direção de abordo do Pátio 3 até a posição 08 do Pátio 3. Guarde, para iniciar, o Alfa 500. Aguardará. 20.8, bom voo. Obrigado, bom dia. O 4 estima mais 10 minutos, senhor. Entende. O Alfinha aqui, aqui na escuta? Positivo, né? Inicia de imediato? Positivo. Autorizado, autorizado de imediato e reporte para ingressar no pátio principal. Reportará para ingressar no pátio principal. Chanel 6201 no contato radar, 360, saída da El. Adael 360-6219. Charlie Alfa Tango, voa rotatória da presente, reporta visual com 17. Da presente, voa rotatória autorizado, vai com o pronto de buraquinho, para ingressar na perna do vento da 10. Após solicita sinal da 17, com ingresso na pata. Gente, vai manter a prova da rotatória, Charlie Alfa Tango, reporta visual com 17. Manter a prova da rotatória e reporta visual com 17. 2 no ideal de descida. Desça para 4000, ajuste 1013, TRIC 5362. Para 4000, 1013, 5362. Gol 1897. 1897, confie, só um minuto, aprovado 36. Prepare-se, vira da Elfa. E aí, na sua escuta pra cota. Salvador, passarelo 2223 da ABC. Desça pro 050, passarelo 2223. 050, 23. Bordo 4 horas e 40, alterna Palma. Oi, o gol 1804, minha nome 10. O gol 1804, mais alguns instantes, por gentileza. A aeronave decolou sua frente, tem o mesmo nível, destino e rota. 1013 no ajuste grato, bom dia. 55 no 4 para puxa acionamento. Torre, bom dia, Papa Romeu, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, muito bom dia, tem condições de dar presente, prosseguir direto para a Bata, é o Pato de Destino? É a firma. Gente, dá presente autorizado, prosseguir direto para a Bata, interferir com o eixo da 1028, positivo. Tem interferência com a eixo da 1028, então. Vento 1000 graus, 07 nós, o ajuste no 03, reporte em solo controlado. Reportar em solo controlado. 1804, vento 100 graus, 07 nós, livre decolagem, dona 0. Vento autorizado, decolagem no 0, voo 1804. Off-1500, agilize o reboque, pode ingressar no pátio principal e reporte... Correção, pode ingressar já para finalizar no portão 8, reporte para o término, off-1500, agilizando. Agilizará e confirmará o término. Então, 3597, muito bom dia, alinha e mantém cabeceira 1-0. Alinha e mantém 1-0, 3597. Noite 97, cópia. Sua escuta pronta para a cópia. Atualizado com FIS 360, rota conforme, grid, fuselou no meio, conforme plano, decola no zero, primeira direita, no perfil Delta El, Leida, Porsche, Leida, voa grid, 5443, transponder, controle 120.8. 804, decola das 44, controle transfere 120, desça 8. Controle 208, bom dia, 1804. Bom dia, para semana. Controle da pera 120.8. 208, obrigado. É a dúzia, chama o controle, puxa final. Entra, manda a El, Leda. Contato radar 360, saída da El. 360, manda a El, 1804. 3A no 10, chama o táxi, 642. base da 197, vai ingressar na final. Era pra tanto visual com o mesmo, tá autorizado. Autorizado. 4-1, autonomia 4 horas, alterna Salvador. Eu chego no 4, táxi aprovado, em frente, Índia, até o ponto de espera da 10, lá com a torre 10895, ajustado 1003, morro. Em frente, Índia, quanto pronto 1895, obrigado, boa semana a todos. Foxtrot, Mike, chame para táxi. 362, desça para 2000 pés, o ajuste 1013 reporta localizador. Para 2000, vai reportar no localizador, 5362. Passeio 2223, desça para 4000, ajuste padrão. 4223. Cono 7 decolado aos 4.6, controle transfere 120 decimal 8, bom voo. 08, tá, 3.5.7. Sim, se aguarde, no 7.5. Então, Zero, companhia já finalizando o pushback. Você vai seguir com o número 2 nesse setor. A minha escuta aguardando para iniciar. Tá, 3.5.7. Bom dia, TAM 3597. 3597, contato radar 380, sai da árvore. Tente. Nome é 07, na escuta. Muito bom dia, 5514, ponto de espera pronto. 3557, é 42 para o táxi, 155, 3 horas alterna Salvador. No 642 aprovado, táxi Pátio Índia, até o ponto de espera da 10, quando lá com a torre 118.95, 1003 no ajuste, um ótimo voo no 642. Pátio Índia, ponto de espera 305, bom dia, contrabate. No 705, após o serve da companhia retaguarda, está livre no 9, chame táxi. Após o 33, a companhia vai tomar táxi de bom na frente. Bom dia, muito obrigado. Gente, PIP 5594, decolado aos 49, controle transfere 120.8, bom voo. 08, obrigado, boa semana. Salvador, PIP 5362 no localizador. PIP 5362, muito bom dia, com essa aproximação, reposto no externo, baixar, travado, o ajuste no 013. O vento Salvador, 110 graus, 079. Vai reportar no externo, 5362. Exato. 2000, reportar estabilizado, 223. 7, pode voar direto ao Elefa? Autorizado. Obrigado. É, São José, é isso? Sim, tá livre o táxi, chama para ingresso na 17, o Bravo Fox Mike. Oi, bom dia, vão 642, ponto espera pronto. 1-642, bom dia, mantenha a ponto espera, dono zero. Mantenha a ponto espera, vão 645. 5362, passou externo, baixar travado. 5362, autorizado pouso no 1-0, vento de 1-1-0 graus com 8 nós, o altímetro no 0, 1-3. Vim para o pouso para 5362. Da presente Rua Conde. Presente, utilizado Conde, 5594. Uso do ATR ali, mantenha 1-0. Uso do ali, mantém, vou 642. Chamadas, aí eu acho que o senhor deve ter saído da fone, eu não sei. Mas tem como que o senhor conta já novamente? Autorização, por favor. 7, Guarulhos 360. Brick Up Zulu 16, BHZ. A saída é da Elvo. 5433, o transponder 1208, contra isso. Estou confirmando a saída da El Leda, pós Leda Bridge, a Uni Intercepta, Bezoluna 6. Da El Leda Bridge, a Bezoluna 6. Fede, portão 5, aguarde, estou com o tráfego companheiro que já está pronto para o táxi, vai cruzar a retaguarda. Após o tráfego, eu coordeno, ok? O seu início, vou no 607. É. Uno 88 Campinas, aprovado táxi, Pátio Índia, até o ponto de espera da 0, lá com a torre 18895, ajustado 1013. Isso aí, Pátio 18895, padrão, obrigado, bom dia. Nada, a gente é que agradece aqui. IP5362, no solo 52, livrando a direita, chama o solo em 121 no decimal 9, tenha um bom dia. Livrando pela direita no 219, 5362. Alvo Salvador Trip 5362, livrão. Bem-vindo, Alfa, reporte Cienza Juliette, 5362. Alfa vai reportar Cienza Juliette 5362. Salvo Salvador, gol 1897 no 612, depara pushback estacionamento. Sim, se aguarde, 1897. Bem. O Trip, eu tô com gol no táxi. E após esse tráfego, pegou o seu ingresso, Juliette, esquerda, página 3, o Trip 5362. Após o tráfego, Juliette, pátio 3, 362. No 607, informação, estou com o tráfego do Pony agora retaguardo e após tem um ATR que vai ingressar no pátio 3 para estacionar. Após esse ATR, o senhor inicia no 05 e chama táxi. Pede após o ATR, estou autorizado para trair táxi no 607. No 897, no 06, autorizado, chama táxi. Recurso de estacionamento, chamada para o táxi no 897. Uno 642 decolou 54, chame o controle em 120 decimal 8. Bom voo e bom dia. 208, bom serviço. Controle Salvador, bom 642. Bom dia. 642, contato radar 390, sai da PUCA. Ao 54, chame o controle em 120 decimal 8. Bom dia. 208, Bravo Fox. Torre 1895. 1895. Oi. Controle Salvador, o Papa Romeu Bravo, Fox Mike, decolado da El Leda, passa 1500 pés. Contato radar 400, saída da El. 400 da El, Bravo, Fox Mike. Estimação final no zero, baixar de checada. O passarinho 2223 está autorizado pouso no zero, vento de 1 no 0 graus com 8 nós, o altímetro no zero, 1 no 3. Autorizado, pouso lá no zero, 223. Estou em Salvador, mas pode jogar no 7, mas vou aproximando de 3 pontos. Então, na 0, pronto. Vou no 7, no 5, visual com tráfego na final da no zero. Ah, sim, mas... Após o pouso do ATR da passaria do Alima, tem no 0, no 7, no 5. Muito baixa a transição, confirma. O seu 3153, está ciente da Golf, seu nono, autorização 340 Galeão, Rio Galeão. Ciente, 3153, aguarde cópia Galeão. Solo Salvador, bom dia, Mike X-Ray Golf. Mike X-Ray Golf, prossiga. Bom dia, Mike X-Ray Golf, encontro aqui no pátio 3, posição 9. Solicito autorização para rebocar a nave por pátio 1, posição 2. Gente, autorizado a iniciar até a saída do pátio 3, o Mike X-Ray Golf. Gente, obrigado. Voo no 897 para o táxi, voo 189, 3 horas e 1, alterna Campinas. 897, ciente, siga o tráfego da sua companhia, via Índia, ajuste 1013, 1895, quanto espera? Liga, táxi de Índia, 1895, 1013, voo no 897. Eu vejo de 181, autonomia de 3 horas e 50, alterna Galeão. T07, táxi via pátio Índia, ajuste no 0 no 3, ponto espera torre 1895. 00 táxi para pátio Índia, 1013, 1895, ponto espera. Serra Lima, voo em Mari, para interceptar a chegada. Parede 2223 no solo aos 58. Ao livrar à direita, chame o solo em 121 no decimal 9 e tenha um bom dia. 219 ao livrar, tá já 2223 passaredo. Bom dia, com 1897. 1897, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera com 1897. Salvador, bom dia, passaredo 2223, livrando a sua escuta. Passaredo, bom dia, táxi Alfa, mantém 3 Juliette. Alfa, vai manter 3 Juliette 2223, passaredo. 7, após a rolagem da companhia, a linha mantém a 1-0. Após a rolagem da aeronave da companhia, a linha mantém a 1-0, voo 997. Linha 07, bom dia, mantenha o ponto de espera, por enquanto. Mantenha. Mike, é que tem voo que prossiga o reboque até o portão 2. Positivo. Bravo, Fox Mike, Recife, 13325, B51. Confirme as frequências. Bravo, Fox Mike, Recife, 13325, 251. Foi copiado 251, Bravo, Fox Mike. 13325. 3325, obrigado. Mal 8, transponder 5460. Canhão 340, valeu para o Luminense, fala Luminense, desculpa, direito, Israel Leda Brito, 208 e transpone 5460. Sareto vai manter esse da Juliette. Manter 2-3. 1-8-9-7, está livre a decolagem da 1-0, venta de 1-1-0 graus com 8-9. Livre a decolagem da 1-0 com 8-9-7. 1-6-0-7, após a rolagem da companhia, a linha mantém a 1-0. Faz o gol, a linha mantém na 1-0, agora 1-0-7. Pelo Serra Lima, desça para 2000 na Via Mari, câmbio, 23. 2000 Via Mari. Decolou 03, o controle em 120, decimal 8, bom voo e bom dia. 208, obrigado, bom dia. Gol 897. É só seguir após o pai, 2-2-3, 4-3. Bom, 2-3-3, a vida até vai desviar com a massa aqui da frente. Controle Salvador, bom dia, gol 897. O 354, ocorre 5594, está autorizado o desvio. Lá de dia, você tem que ter gravado. 897, controle, contato radar. 897, cruzando 2000 pés. 607, o vento aí, 110 graus com 8 nós, livre decolagem da 10. Livre decolagem da 10, vou no mesmo. Decolou aos 06, chame o controle em 120 decimal 8 e tenha um bom dia. 08, bom dia. Todo bom dia, vou no 607. Vou no 607, é o controle, está em contato, radar. 7, no 607. Chame Recife, frequência 1288. 288-7974. Autorizado na 11, reportagem. Trip 5514, controle. Estamos encerrando o serviço radar, está autorizado após o desvio ao Alfa-Romeo 363, já coordenado com Aracaju, chame 1203 e boa viagem. Papa Romeo Kilo Serra Lima está autorizado a aproximação. Gente, Kilo Serra Lima. O Gol 1607, o Gol 1897, chame Recife, frequência 13325, Gol 1897. Recife, Recife 13325, Bono 897. Retornando na pode da Elba, no 607. Gente. Romeu Kilo Serra Lima, passador na intercepto localizador em aproximação para pouso. Chega o trem, chame a torre. 1895 Kilo Serra Lima. 1895 Kilo Serra Lima. Torre Salvador, bom dia, Papa Romeu Kilo Serra Lima. Kilo Serra Lima, reporte passando externo, controle chegado. Gente, Lima. Gol 1607, chame Recife, 13325. 13325, gol 1607. Controle aqui do Serra Lima, passando externo, está em condições visuais, solicita aproximação para o 17. Serra Lima está autorizado, então, perdão, está cancelado o plano agora, o Zono 4, autorizado o circuito pela direita da 17, que pode interceptar na final. Gente, lá na final da 17. Qual o pátio de estacionamento, Serra Lima? Ele está, pátio 5. 7. Centro autorizado, via Pat Índia, Pantera Torre, Pato 3153, 1895. aqui do Serra Lima, girando o final da 97, baixar travado. Autorizado pouso na 97, o vento de 120 graus, 8 nós, quilo, Serra Lima. Lima. O 153 vai precisar fazer o 180 aí pra retornar, não é isso? Sem problemas, faz o 180 e retorna via Índia até o ponto de espera. Próximo Salvador, 353-84-1, informação Golf. Tipo 5384, bom dia. Salvador para Maceió, 190, só um minuto, Jacob. Aguardo, 534-84. Os 17, autorizado até aerostar. Frequência livre estacionar, bom dia. Quilo Serra Lima. 3.0, pronto. 1895. Salvador, 3153, espera da 0 3153, autorizado a linha decolada 10, vento 130 graus, 9 nós. Decola 3.